Arcancel 96.2, lhes desejo a você que está deste lado uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para esta sexta-feira, 26 de abril do ano de 2024. Jorge Carvalho, vou estar aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas para levar até si, até ao seu local de trabalho, até a sua casa, até a sua viatura, para lhes levar boa música, boa companhia e boa disposição. Obrigado a você que me deixa entrar pelas suas casas sem lhes pedir licença. Obrigado a você que me está a dar boleia nesta manhã de sexta-feira. Pois é, você pode e deve fazer o seu pedido e a sua dedicatória. Para isso basta ir à página Mala de Cartão. Poderá fazê-lo através do número 0238 45 4800. Poderá fazê-lo até bem pertinho das 11h30. Peça a sua música, peça, faça a sua dedicatória. Deste lado terei tudo prazer em satisfazer o seu pedido e passar a sua dedicatória. Agora, para todos vós, vamos começar com Carla Bonde, sexta-feira. Bom fim de semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se eu quiser escutar a melhor música de Jorge Carvalho, e voilà, você sabe. Hoje vou sair com a minha amiga, vou bem, não bem. É só curtição, esse batidão me faz dormir. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana, show e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa. Show e vai. Hoje você ir com a minha amiga, vou para um bar. É só curtição, esse batidão me faz delirar. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. Quero ir pra tua casa quando a festa acabar. Quero ir pra tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa. Sexta-feira, é sexta-feira. Sexta-feira, é sexta-feira, 26 de abril de 2024. Bom dia para o nosso amigo Monteiro, ele que nos escuta aqui em Orleans. Bom dia, amigo Monteiro, uma ótima sexta-feira para si. Obrigado por estar na minha companhia. Obrigado por estar na escuta do programa Mala de Cartão. Bom dia para o nosso amigo Fernando Agostinho, que também está aí na escuta da Rádio Arcancel, ele que nos escuta no Departamento 28. E bom dia para a nossa amiga ouvinte Maria Saleta, ela que nos escuta no Departamento 88. Bom dia para todos vós, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Arcancel. Desse lado, você que está na escuta da Rádio Arcancel, diga-me de onde nos está a escutar, diga-me se está a gostar do programa Mala de Cartão. Diga-me onde você estava no dia 20 e 25 de abril do ano de 1974. para os nossos amigos Maravilhas. Eles também se encontram na escuta da número 1, na escuta da Rádio Arcanciel. E daqui a nada vai já uma dedicatória destes dois manos, os Maravilhas, com o tema Mãezinha, tema este que vai ser ouvido no departamento 88, a pedido da nossa amiga ouvinte Maria Saleto. Os Maravilhas, com o tema Mãezinha. Saleta, esse tema é seu. Nossa amiga Maria Salete, ela que pediu para dedicar a todos que fazem parte da Rádio Arcanciel e para o locutor de serviço. Obrigada, Maria Salete, obrigado pela mensagem. Esta canção. E ela também que me diz, eu estava no 25 de Abril, eu estava na maternal em França, mas ainda tenho lembranças dos meus pais. Nessa altura eles queriam ligar para a família que estavam em Portugal, não conseguiam. Pois é, Maria Salete estava na maternal. Pois é, eu tinha mesinhas de vida. Pois é, não me lembro onde estava, sei que estava bem, que estava e estou bem. Para todos vós, digam-me, onde você estava no 25 de Abril do ano de 1974? E para isso basta ligar para o 02-38-43-48-00 ou então manda mensagem para a página oficial Mala de Cartão. Ao fim de semana, sábado, domingo. Jesus que fico em jejum. Muito amor que eu peço não me dá nenhum. Se me chego a ela tem dor de cabeça. Se não é isso, é outra doença. Eu sou fiel, mas não sou um santo. Não sei se aguento tanto tempo em branco. À segunda-feira, terça, quarta, não poderia deixar de dedicar a todos os bombeiros, a todos os bombeiros de Portugal, porque sem dúvida eles também foram a mais-valia no dia 24 de abril do ano de 1975. Arriscar a tua vida para a humanidade ajudar. Ser bombeiro não é fácil. No final também fica a chorar. Tanto sofrimento. Vou rezar para Deus te proteger e forças dar. Quando contra as chamas estiveres, esquece da tua vida para a humanidade ajudar. Que Deus te proteja e te dê força, por ti eu vou. Bombeiro que vais mais um dia tua família deixar. Vais arriscar a tua vida para a humanidade ajudar. Ser bombeiro não é fácil. Não também fica a chorar. Tanto sofrimento para o mundo salvar. Tanto sofrimento para o mundo salvar. Ei, pessoal, eu sou o Chris Ben e esta é a minha história. A minha história e a minha vida. De quando eu fui imigrante. França, nunca me tinha visto com tanto dinheiro. Comecei a espanchar e já fui a conta poupança. Lá conta camarão, ostras e abajos e sandes de caviar. Comprei uma cesta para poder ir passear. Ainda me meti, não tem quatro coxos roxos. E pedi dinheiro à mãe para ver se me desengasco. Vida, minha vida de imigrante, vida que escolhi e já sofri bastante. Esta vida, minha vida de imigrante, ganhei muito dinheiro e gastei tudo num instante. De Ingers, Suíça, Alemanha e Luxemburgo, Estados Unidos e acabei no Canadá. Nunca me tinha visto com tanto dinheiro. Comecei a espanchar e dinheiro já não há. Mulher amante, sapatilha de Nike e um relógio da Pulsar. Comprei um colar de ouro só para me mostrar. Ainda me meti no negócio da limpeza. Pedi dinheiro ao papo porque tinha a carteira tesa. Vida, minha vida de imigrante, vida que escolhi e já sofri bastante. Esta vida, minha vida de imigrante, ganhei muito dinheiro, gastei tudo num instante. Aqui tenho trabalho, aqui é só malheiro. Trabalho para caralho, mas não vejo dinheiro. Esta a vida, minha vida de imigrante, a vida que escolhi e já sofri bastante. Esta a vida, minha vida de imigrante, ganhei muito dinheiro e gastei tudo num instante. Esta vida, minha vida de imigrante, a vida que escolhi e já sofri bastante. Esta vida, minha vida de imigrante. Pois é, esta é a vida de imigrante. Pois é, já dizia o meu querido pai, o dinheiro não é de quem o ganha, mas sim de quem o sabe poupar. Jorge Carvalho. Sou eu, sou. A pessoa, bora lá então. Para ti no existe ningún secreto. Solamente hago lo que más me apasiona. Ligado a nós, eu sou o programa mais completo da rádio. Mala de cartão. Mala de cartão. Aqui na sua rádio, Arconciel 96.2 FM. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde entier sur arconciel.com. Desde Orléans para todo o mundo é arconciel.com ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh meu Deus, eu acho que isto ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe. E voilà, você sabe. Bom dia para os nossos amigos Salete e Manuel Pinheiro, que também se encontram na escuta da número 1 da música de baile. Bom dia, Salete. Bom dia, Manuel Pinheiro. Boa escuta, obrigado pela companhia. Vai haver E agora vai haver cambalacho. Pois é, vai haver cambalacho se você não se porta bem. Teu corpo. Quando eu mexo na minha vida, estou contigo. Cada momento sinto teu fogo, teu perigo. Prendo o teu jogo no balançar das tuas ancas. É sedução no corpo a dançar quando balanças. sapato Gucci era uma Chanel. Melhor que o charme é sentir tua pele. Sinto teu bicão a brincar na verdade. Mais um beijo, és vulcão. Mais dois daquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cavalacho. Mais dois daquela pista, mãos em cima e em baixo. Também te vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Vai este bem que vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Vai este bem que vai haver cambalacho. Teu corpo, quando eu mexo na minha vida estou contigo. Cada momento sinto teu fogo, teu perigo. Preso ao teu jogo no balançar das tuas ancas. É sedução no corpo a dançar quando balança. Sapato Gucci e aroma Chanel. Melhor que o charme é sentir tua pele. Sinto teu bicão a brincar de tão. Mais um beijo, és vulcão. Mais dois daquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cambalacho. Mais dois daquela pista, mãos em cima e em baixo. Ai, esta noite vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Ai, esta noite vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Ai, esta noite vai haver cambalacho. Aquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cavalacho. Nós dois daquela pista, mãos em cima e em baixo. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Sei que sou novo, mas juro que vai ser assim. paixão, mas pensa que o meu coração será para sempre teu. Meu corpo até posso dar a outra mulher, posso dar de tudo que ela quiser, mas nunca o meu coração. Meu corpo até posso dar a outra paixão, mas pensa que o meu Costa. Pois é, eu tenho aqui uma mensagem, eu sempre disse de início, que queria que você me dissesse onde é que você estava no dia 25 de abril do ano de 1974. Pois é, e o nosso amigo Fernando Agostinho, ele que me diz: Jorge, no 25 de abril de 1974 eu estava em França há 8 meses, tinha 15 anos, lembro-me de ouvir a canção Grândola Vila Morena na rádio em ondas curtas que o meu pai tinha. Era desse modo que se mantinha ao corrente do que se passava do que se passava em Portugal. Pois é, amigo Fernando Agostinho, estas lembranças, estas recordações não são do meu tempo, mas até me emociono ao ler e imagino aquilo que antes do 25 de Abril se passava em Portugal. Pois é, muita coisa se passou em Portugal, mas eu tenho de dizer uma coisa, com toda a certeza havia muito menos, mas éramos muito mais felizes, com toda a certeza. Muito, muito obrigado, amigo Fernando Agostinho, obrigado pela sua partilha. Pois é, diga-me onde você estava no 25 de Abril de 1974. Bora lá então, perca a vergonha, diga-me de onde está a ouvir a rádio Arcanciel. Bom dia também para o nosso amigo ouvinte José Soares. Um grande abraço para ti, um bom final de semana. Bora lá. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02-38-43-4800. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão, provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Pois é, amigo Fernando Agostinho, este tema na voz de Zeca Afonso Grão, de La Vila Morena, é seu e de todos aqueles que passaram pelo 25 de Abril. Quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Pois é, belíssimo tema este na voz de Zeca Afonso. Pois é, e agora para todas as meninas, para todas as senhoras, as madames que são na escuta da Rádio Arconciel, Helena Correia, Rosa Vermelha. Se queres namorar comigo, meu bem, tu tens que me conquistar. Não quero ouro nem prata, a maior riqueza é poder-te amar. Tu sabes bem o que eu gosto, basta uma rosa para ser feliz. Rosas vermelhas, meu Deus, eu fico fora de mim. Se me pedis em namoro, amor, eu juro que digo sim. Meu amor, dá-me uma rosa para alisar meu coração. Dá-me uma rosa vermelha, a cor da nossa paixão. Meu amor, dá-me uma rosa, a tua mais bela flor. Dá-me uma rosa vermelha, que é a cor do nosso amor. Queres namorar comigo, meu bem, tu tens que me convencer. Não quero uma joia rara, maior riqueza é poder-te ver. Tu sabes bem o que eu gosto, basta uma rosa para ser feliz. E se for rosas vermelhas, meu Deus, eu fico fora de mim. Se me pedis em namoro, amor, eu juro que digo sim. Meu amor, dá-me uma rosa para alisar meu coração. Dá-me uma Corremos para o hotel, dar a nossa rapidinha. Vou dar uma rapidinha. Longe do meu país, vou dar uma rapidinha. Em Paris, vou dar uma rapidinha. Até a sombra diz, dá uma rapidinha. Oh, Luís, vou dar uma rapidinha. Longe do meu país, vou dar uma rapidinha. Em Paris, vou dar uma rapidinha. Até a sombra diz, dá uma rapidinha. Estão a ouvir hoje, há parabéns aqui na Rádio Arconcial, há parabéns dos nossos ouvintes, para todos aqueles que hoje completam mais um aniversário, lhes dedico um dia muito, muito feliz, que tenham um dia super, super feliz, especialmente para a nossa amiga, Maria Uália, assim é que é, Maria Uália, a pedido do nosso amigo António Lourenço, ele que nos escuta aqui em Orleans. Maria Uália, ela que habita aqui em Orleans também, por isso, a pedido do nosso amigo António Lourenço, vamos ouvir este bonito tema na voz de Zé Amaro, aniversário para a nossa amiga Maria Uália. Mais uma vez, um ótimo dia de parabéns, tudo de bom, tanto para a Maria, como para o Manel, como para o João, como para todos aqueles que estão de parabéns, um ótimo dia de aniversário. Bora lá então ouvir este bonito tema. Nossa amiga Maria Uália, que nos escuta da Argona. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Nesta data tão querida, hoje é o teu dia, goza com alegria, que Deus te ilumina todo o segundo. De ti muito gostamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os teus sonhos se tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, que seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o teu dia, goza com alegria, gostamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os teus sonhos se tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, que seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para a nossa amiga Maria Oália e para todos que se encontram de parabéns neste dia 26 de abril de 2024. Vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante da sua terra natal, na sua grande ansiedade. É triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim. Longe de um ser, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus e um dia de vontade. Há no seu crer um só desejo afinal: poder morrer em Portugal. Quantas saudades tem dessa pequena aldeia, e o rosto de sua mãe traz noite e dia na ideia. Baixa sua alma, reza para esquecer de ventura. Vai desviando tristezas num rosário de amargura. Longe de um ser, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus e um dia há de voltar. Há no seu querer um só desejo afinal: poder morrer em Portugal. Da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim. Longe de um ser, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus e o dia há de voltar. Há no seu querer um afinal, poder morrer em Portugal. Desejo afinal poder morrer em Portugal, poder morrer em Portugal. É isso aí, meu bonito. Férias africanas, que loucas que são. Clima tropical, de inverno ou verão. Até fiquei louco e fora de mim ver tanta beleza e um clima assim. Amiga africana, jamais esquecerei toda a fruta boa que aí provei. Férias africanas, que loucas que são. Sempre vais ficar no meu coração. Cabo Verde e Angola, Jamaica e Guiné, Moçambique e Marrocos, e Zimbábue, Nigéria e Mauritânia, e Azerbaijão. Férias africanas, que loucas que são. Cabo Verde e Angola, Jamaica e Guiné, Moçambique e Marrocos, e Zimbábue, Nigéria e férias africanas me fazem sonhar, não mais esquecerei e quero voltar. Daqui te saúdo, presta atenção, porque continuas em meu coração. Amiga africana, jamais esquecerei toda a fruta boa que aí provei. Férias africanas, que loucas que são. Eu irei voltar sempre. Vais ficar no meu coração. Cabo Verde e Angola, Jamaica e Guiné, Moçambique e Marrocos, e Zimbábue, Nigéria e Mauritânia, e Azerbaijão. Férias africanas, que loucas que são. Cabo Verde e Angola, Jamaica e Guiné, Moçambique e Marrocos, e Zimbábue, Nigéria e Mauritânia, e Azerbaijão. Férias africanas, lindíssimo tema, sem dúvida alguma, na voz de Kim Canta. Pois é, este próximo tema vou dedicá-lo a uma pessoa muito, muito importante também para mim, uma pessoa que eu que eu conheci cá em Orleans, que também é nosso sócio e é um homem que, daqueles homens que, se o mundo tivesse mais gente assim, o nosso mundo seria bem melhor, sem dúvida alguma. Estou a falar do nosso amigo, ouvinte e sócio Abreu, um grande homem aqui de Orleans. Senhor Abreu, para si aquele grande e forte abraço, tudo de bom para si, um ótimo final de semana para si e para toda a sua família. Miro Freitas com este bonito tema, Sou Imigrante. À Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante. À Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante. Tema este na voz de Miro Freitas, tema este que eu dediquei ao nosso sócio Abreu. Continuação de um ótimo final de semana, Sr. Abreu, para si e para toda a sua família. E agora este pé no acelerador na voz de Miguel Azevedo, que dedica a todos aqueles aceleras, mas acelerem sim, mas com responsabilidade, com muita moderação. Direita, esquerda, direita, esquerda, bora! Seja ao pé, por favor, venha ao pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Braço, cintura, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, fica! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai! Seja ao pé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta pro hospital. Pra cima, em cima, bobinhas. Pá, pá, pá, pá, pá, pá.

Só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca. Eu não sei se sei, se sei, não sei. Só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquece. Ruben Aguiar. Quero aproveitar e mandar um grande e forte abraço para um grande responsável também de tudo estar a correr pelo melhor aqui da Rádio Arcancel, Florão Amigo, ele que também se encontra nas gravações dos podcasts. Amigo Florão, um grande e forte abraço para si, tudo bom, bom final de semana. E hoje, como é sexta-feira, pois é, sexta-feira, bar aberto para toda a gente, bar aberto para todos, mas atenção, bebam com moderação. Leão Cruz com o tema Bar Aberto. Pagam aquilo que beberem. Um bonito tema este na voz de Leão Cruz, Bar Aberto. E agora, para todos que se encontram na escuta do programa Mala de Cartão, vamos lá balançar, balançar. Dois, até a noite acabar. Se está a gostar de balançar, balança, balança. Pois é, no fim, depois deste balança, balança, vamos ir todos juntos daqui de Orleão até ao infinito. We'll be right back.

Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02384348 00. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão. Provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Mala de Cartão. Mala de Cartão. A música que sempre fez parte da história da vida dos portugueses. Duas malas de cartão. Mala de Cartão. Este é o seu ponto de encontro de todos os imigrantes. Mala de Cartão. Mala de Cartão. O programa da rádio que vai fazer a diferença. Aliás, já está a fazer a diferença. Uma vida que era muito complicada, a gente não via saída nenhuma. Até para. Nós naquela altura tínhamos nada. Trabalhamos para outras pessoas, chegava à noite, trazia o dinheiro e entregava ali aos meus pais. Mala de Cartão. O programa que junta as comunidades portuguesas com Jorge Carvalho. De repente, que nenhuma família termine por falta de amor e o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém se obriga a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois, que a família comece e termine. As crianças aprendam no colo o sentido da vida, e a família celebra a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traem nem traem seus filhos, que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. Seu firmamento a estrela que tem maior brilho, seja a vida a esperança de um céu aqui mesmo e depois. foi com este bonito tema que eu dei início à minha terceira e última hora. Fernando Monteiro, Canção da Família, tema este que foi para todos os ouvintes do programa Mala de Cartão aqui na Rádio Arcancel 96.2 FM. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveitar e cumprimentar a quem já participou aqui nesta sexta-feira, o nosso amigo Monteiro, o nosso amigo Fernando Agostinho, a nossa amiga Maria Salete, José Soares, António Lourenço, nossa amiga Maria Wália, que lhe aproveito e lhe desejo também mais uma vez um feliz dia de aniversário. Nosso amigo ouvinte sócio Abreu e nossa amiga Rosa, que também se encontra na escuta da Rádio Arcancel no programa Mala de Cartão. Pois é, se agora sou a minha companhia, deixe-me apresentar mais uma vez. O meu nome é Jorge Carvalho e eu vou estar aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas. Programa Mala de Cartão, que vai para o ar todas as terças e sextas-feiras das 9 às 12. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Boa escuta. Aproveitem de estar desse lado, que eu estou deste, todos juntos até às 12 horas. Bora lá. Na voz de Niro Freitas, saudade. Quem é que não tem saudade da nossa terra? Pois é, saudade, não se esqueça que é uma palavra única, portuguesa. Mais país no mundo consegue arranjar tradução para esta palavra, saudade. Deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido, fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Vossos conselhos para não virar marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade, mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Diga não às drogas, ouça a nossa rádio. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte. Cada canto, não me digas nada, que nada é tanto, e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, campo de espaço. Não quero mais nada, só o silêncio no teu braço. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, eu estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. E é nesse abraço que é... Malade Carton. Malade Carton. Malade Carton. Malade Carton. Ici, vous entendrez également la meilleure musique portugaise. Également les meilleures musiques portugaises. Sur la radio Arc-en-Ciel. Malade Carton. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Ainda hoje me lembrei de quando estavas aqui. Perdido em meus pensamentos, escrevendo para ti. Desde o miúdo te vi cantar e todo o público conquistar. O teu nome eu vou honrar e é por isso que eu vou lutar. Eu sei o que eu sou, eu devo a ti. E sei que muito fizeste por mim. Passei, lembrava-me de ti. O teu sorriso contagiante, sorrindo para mim. Ainda custa acreditar que já não estás aqui. Partiste sem avisar e com três filhos a chorar. Porquê?

Envoyez mail sur arc-en-ciel Orléans. São 11 horas mais 32 minutinhos e assim caminho para a minha retinha final. Pois é, estou a 28 minutinhos de me despedir de todos vós com um ótimo final de semana. E este tema que segue eu vou dedicar a todos aqueles amigos que eu guardo no peito 25 horas por dia. Se estás aqui, eu estou preso. A vida inteira sinto-te perto de mim. Aos nossos filhos vamos brindar. Vamos brindar até o dia terminar. Uma vida inteira recordando jogos de bola e de bilhar. Amigos são para a vida. Só peço a Deus que me dê portas para voar. partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Tu és um avião, um sonho de mulher. És fogo e sedução, mas sei que não me queres. Rins dos meus sentimentos, mas vou-te avisar que não sou um brinquedo que possas desfrutar. Não sou uma aventura, até te divertis. Tenho as mulheres que quero e posso ser feliz. Vou-te entregar da lista e tirar-te o nome do Face e Instagram e até do TikTok. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Tu és um avião, um sonho de mulher. Mas o teu coração sei bem que não me quer. Rins dos meus sentimentos, mas vou-te dizer que não sou um brinquedo que possas escolher. Não sou uma aventura, até te divertis. Tenho as mulheres que quero e posso ser feliz. Vou-te entregar da lista e tirar teu nome do Face e Instagram e até do TikTok. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Estás bloqueada, estás bloqueada. A partir de hoje acabou a brincadeira. Estás bloqueada, estás bloqueada. Ai meu amor, se não queres há quem queira. Pois é, estás bloqueada, este tema na voz de Jorge Guerreiro. E agora vamos ficar com a minha última dedicatória que vem através do nosso amigo Jerome. E ele que me pede o tema de Jorge Ferreira, Vira dos Namorados, para dedicar a todos que estão na escuta, toda a família dele e também para o locutor de serviço, para mim mesmo, Jorge Carvalho. Jerome, em meu nome, de minha parte, muito, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado por estar desse lado sempre na sintonia da Rádio Arcancel 96.2 FM. Então, para todos vós, este bonito tema na voz de Jorge Ferreira, Vira dos Namorados. semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se eu quiser escutar a melhor música de Jorge Carvalho, e voilà, você sabe. Você me deixar entrar dentro do seu coração. Obrigado por você me deixar entrar dentro de sua casa sem lhe pedir licença. Obrigado pela boleia que me deu durante estas três horinhas. Obrigado a todos que me mandaram mensagens para o meu Facebook. Obrigado a quem me mandou mensagens para a página oficial Mala de Cartão. Você de mim também não sai. Muito obrigado mais uma vez aos nossos amigos que participaram esta manhã no programa Mala de Cartão. Obrigado ao nosso amigo Monteiro. Dessa vez é amor, é pra valer. Obrigado ao nosso amigo Fernando Agostinho, à nossa amiga Maria Salete. Obrigado ao nosso amigo José Soares, ao nosso amigo António Lourenço. A nossa amiga Maria Oália, mais uma vez parabéns e todos que fizeram hoje, que receberam hoje de aniversário os meus parabéns para todos vocês. Um grande homem também, o nosso amigo ouvinte e sócio Abreu. A nossa amiga Rosa. E para o nosso amigo Jerome, a todos vocês, muito, muito obrigados. Não tem jeito de esquecer, tudo de mim não faz. Minha vida tem ti. mas eu já estou cansada de esperar por ti. Tu dizes que adoras o meu outfit, mas sei que sou mais uma na tua playlist. Mas quando tu vieres com teu ar sedutor, ai eu não vou cair, eu juro que não vou. E quando tu chegares com esse teu patuá, ai eu vou te dizer, não dá, não dá. Amor, eu vou-me embora, podes tirar-me agora da tua playlist, da tua playlist. Amor, eu vou-me embora, tirar-me sem demora da tua playlist, da tua playlist, da tua playlist, da tua playlist, da tua playlist, da tua playlist. Já estou cansada de te dividir. Tu dizes que me adoras da cabeça aos pés. Eu ouço, mas nem ligo, tu é que não vês. Mas quando tu vieres com teu ar sedutor, ai eu não vou cair, eu juro que não vou. E quando tu chegares com esse teu patuá, ai eu vou te dizer, não dá, não dá. Amor, eu vou-me embora, podes tirar-me agora da tua pele. Pois é, da tua playlist. Eu espero que você também tivesse gostado da minha playlist, da minha seleção musical desta minha sexta-feira. Sim, eu despeço de todos vocês. Quero mandar um beijinho para a nossa amiga Irene Nunes, ela que também é nossa sócia, sócia da Rádio Arc-en-Ciel, e ela que me acabou de telefonar, dar-me os parabéns. Sem dúvida alguma que é com isto, com estas palavras de conforto, com estas palavras de apoio que nós, eu, tanto eu como todos os meus colegas, não os conheço todos, mas vou conhecendo aos poucos toda a gente que cá trabalha, com essas palavras que nós cada vez fazemos mais e cada vez fazemos melhor por vocês, para todos vocês. Você pode fazer como fez a nossa amiga ouvinte e sócia Irene Nunes. Faça-se sócia também da Rádio Arc-en-Ciel, que é para nós podermos fazer mais e melhor por todos vós. E me resta agradecer a todo o staff da Rádio Arc-en-Ciel pela oportunidade que me deu. Espero nunca vir a decepcionar ninguém, principalmente a nossa administração. Obrigados por vocês me aceitarem, obrigados por vocês me fazerem confiança. E agora que são 11 horas mais 56 minutinhos, vou-me despedir de todos vós com o meu tema de despedida, como sempre. Na voz de Rui Vandeira, vou-me embora, mas vou feliz. Vou feliz por estar aqui, vou feliz por estar você desse lado a fazer-me companhia. Obrigado a todos vós que me deixaram entrar mais uma vez pelas vossas casas. Obrigado a todos vocês que me deram boleia durante estas 3 horinhas. Eu me despeço com todos vós, marcando o próximo encontro na próxima terça-feira, a partir das 9 até às 12. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus. Bom final de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. Sejam felizes e façam alguém feliz. Terra em terra, ai como eu amo ser por ti. difíceis que passei, mas sei que agora estarão sempre a meu lado. Neste país eu só encontro gente boa. Sempre que vou embora levo a saudade. Adeus amigos, vou embora mas estou feliz. Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estão comigo seja onde for. Bom dia, 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não subscreve a leitura do Presidente da Assembleia da República. A Procuradora-Geral Lucília Gago deve ir ao Parlamento dar explicações, mas não sobre casos concretos que estejam a ser investigados, como é o caso da Operação Influencer. A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de gerir uma página na internet com o objetivo de branquear fortunas de origem criminosa. O Conselho de Administração da SATA considera que o atual concurso para a privatização da Açores Airlines não deve seguir em frente.